7 minutos. Yeah, nós brilha mais que clarão. Yeah, e faz barulho igual drogão. Yeah, não mexe comigo ou com meu irmão. Yeah, mano, olha de flow. Não dou toninho que vence, ninguém te ajuda, hein. Pra caralho, com o Noiaro. Os mais fortes da vila da nuvem. Mano, é o Killer Beep. E o quadro Hangar. Estilo Cabolaria. Meu nome é Rapp. Quatro sombra do hype. Puxa novo e mais rápido. Nunca vou ser cansado. Só que você é fraco. Pode me jogar madeiraço. Tá achando que eu vou ser queimado. Jutsu fraco arrancando meu braço. Respeito de Jiriki. Das oito caudas. Não mexe com Killer B. Ele te amassa. Espada xinga sete espadas. Hoje o meu flow tá na bala. Remutinha vem de graça. Vai levar com a de sua gangue. Vai ser fatiada. Sente o meu chakra. Rodeado por eletricidade. O Minato não é de nada. Deixa eu te mostrar o que é velocidade. Melhor não entrar no meu caminho. Não importa o que aconteça. Porque se você mexer comigo, faça igual fiz com que Zami arranca sua cabeça. Vou tentar com o das bijo. O Roshi meu chefe. Eles dizem o nunca viram ninja canta trap. Eu já perdi muito e meu coração sangra. Mas transforme em luz o poder no demônio. Yeah, nós brilha mais que clarão. Yeah, e faz barulho igual drogão. Yeah, não mexe comigo ou com meu irmão. Yeah, mano, olha de volta. Não dou toninho que vence, ninguém te ajuda, hein.